5 anos atrás eu tinha 15 anos. Nada. Tava estudando. Só que nada de interessante, minha vida era muito monótona. Eu acho que eu já tinha formado no Cotemig, então eu tava trabalhando na Santa Casa, fazendo estágio lá no setor de informática. Eu tava mudando de escola, fui pra outra escola, né? Oitava série. Tava quase tomando bomba. Pensando, sim. Pensava em passar no vestibular, já pensava no que eu ia trabalhar, assim, quando eu começasse a fazer o curso e tal. Coisa normal, assim, mas eu não pensava tanta coisa igual eu pensava hoje, assim. Sério, de boa. Era diferente, muito diferente. 5 anos atrás, eu acho que eu tava me descobrindo como pessoa, o que eu queria, o que eu gostava de fazer. Ah, 5 anos é muito tempo, velho. Eu era, tipo, muito novo e tal. Tava descobrindo a sair. Ah, isso aí. Eu? Ué, caralho. Eu tinha 15 anos, né? 13, Marcelo. Ah, não, é 5 anos atrás. Eu tinha 14 anos, ué. Eu tava. Há 5 anos atrás eu tava decidindo o curso que eu ia fazer. E me apaixonando cada dia mais por arquitetura. Eu tinha muitas bandas ilusórias, né? Que não tocavam, hoje em dia eu toco. E tenho uma banda que funciona efetivamente. Eu estudava, né? E não tinha muito na cabeça, não sabia o que eu queria fazer. Na verdade, eu achava que eu não queria fazer nada. E é isso, eu vi assim. Os meus dias com as minhas amigas, fazendo farra e escrevendo bastante e tudo mais, mas nem a metade do que é hoje. Eu só fazia essa metade. Saía de vez em quando. Quer dizer, nem saía muito. Nossa, é difícil lembrar. Nossa, 5 anos atrás. Eu tava no segundo período da faculdade. Não, mentira, segundo ano da faculdade. Terceiro período. Tinha uma banda já que já tinha uns 4 anos. A gente tava começando a tocar música autoral, não tinha espaço. Não tinha nem noção o que ia fazer. Trabalhava 8 horas por dia. Saía de casa às 6 horas da manhã e chegava meia-noite. E aí eu mudei sozinha, não conhecia quase ninguém. E só isso, eu ia pra escola, chegava, dormia. Ia pra escola, chegava, dormia. Só isso. Vivia uma relação muito intensa, assim, com as meninas só. Era uma coisa bem jovem e sei lá, velho. O que mais que eu fazia? Só estudava mesmo. Eu tava no primeiro ano do ensino médio. Tipo isso. Não, ainda era estagiário, não chegava tão tarde, não, depois que eu fui contratado. Todo mundo aqui, a maioria aqui tinha 13 anos, velho. Não é um recente, é um tempo muito grande. Só 13 anos, só tinha que ser velho. Mas assim, na nossa época, igual agora meu primo, ele tem 13 anos, ele vai celebrado, sabe? Não, eu com 13 anos não tinha celebrado pra ele. É, não, por isso que eu tô falando. É, claro, isso é legal. Porque 5 anos, não, que a gente faz não. 5 anos, não. Entendeu? Eu acho muito legal de estar fazendo aquilo que ninguém fez pra mim, sabe? Eu tinha 13 anos. Exatamente. Aí hoje ele vai me celebrar toda sexta-feira. E eu fazia o quê? Quando eu estava vinculado, eu estava vinculado, eu dormia. Pois é. Ah, yes. Um dia 13 anos, ele tá aqui. Sei lá, né? Então, mas ela sabe que eu também, mas... Mas era mais escondido. Ah, tipo... Eu me sentia muito velho. Na época, eu tinha 17 anos, na época, e ficava muito focada lá em Belo Horizonte, já que, tipo, eu estudava lá em BH, meu namorado era de lá, a maioria dos meus amigos era de lá, então eu não tinha descoberto aqui, então eu achava que aqui não tinha nada, sabe? E agora eu tô... Eu mesma tô dando um jeito de procurar mudar isso, sabe? Posso te dar a oportunidade de você mudar essa coisa. Porque muita gente fala que não fica aqui, porque não tem o que fazer e tal. Mas também ninguém faz nada pra mudar isso. Você tá protagonizando isso agora. Alguém que já tinha ouvido falar de ser independente? Já. Não. Com 13 anos, não. É, com 13 anos. Com 13 anos era banda de metal. Banda de metal. Finlândia. Melódico. Metal melódico. Ah, tipo... Como na época eu já podia ir numa atriz, de tarde, às vezes eu ficava sabendo de coisa que rolava, assim, já teve umas duas vezes que eu fui, mas eu costumava mais ir em show de cover mesmo, de banda de metal, gótico, e aquelas coisas todas que eu ainda gosto, mas em menor grau. Mas eu ficava sabendo que tava acontecendo algumas coisas, que tinha um circuito independente, assim, rolava uma coisa alternativa, assim, já fui uns dois shows, né, igual eu falei. Então foi por aí que eu fiquei sabendo, mas na época ainda não tinha muito interesse. E nem imaginava que ia rolar aqui. Um negócio assim. 13. Eu lembro que 5 anos atrás nasceu meu irmão. Pronto, gente, isso é muito importante pra mim. Pode nascer pra todo mundo, mas é importante pra mim. Claro. 5 anos atrás, minha irmãzinha fez 1 ano, né? Ah, momento feliz. 5 anos atrás eu fiz 19 anos. Há 5 anos atrás eu fui perseguida na escola. É mesmo? Nossa. A gente quase morreu. Fui chamada de bruxa e quase esfaqueada. Foi meio uma experiência bem trágica. Mas aconteceu, né? Vocês eram tipo. Não é estrela, mas vocês. Tinha uma atenção diferente com vocês na escola, né? Porque o povo não tinha muito o que fazer, né? Então. É. Tem que dar foco alguma coisa. É, né? Quando vocês conheceram o Fabrício, cada um? 2012. É, tipo, mês passado. Não, não, mentira. É, final do ano passado. Ué, foi o quê? 3 anos atrás que eu já era do Forceps. Foi a partir do Forceps, então foi... Não, lógico. Foi... Como é que é? 3 anos atrás era 2008. É, 2007. Começo de 2008, mais ou menos. Mas também foi por aí, mas foi um pouco depois, né? Tipo, se o dela foi final de 2007, 2008. Eu fui no final do ano passado também. Eu já tinha ouvido falar no começo das ações do Forceps, mas, tipo, era uma época que eu tava fazendo um monte de coisa, estudando sábado e tal, pá, e nunca dava pra ir nas coisas, mas eu já tava começando a saber, assim, talvez tenha sido, tipo, em 2008, 2009 mesmo. Mas eu fui saber com mais consistência mesmo, foi no final de 2010 mesmo. É, eu também, tipo... Agora, assim, tem pouquíssimo tempo mesmo. É, que cagou foi no Grito. Não, mas é aquele que foi lá na... Foi 2009? Não, no Calu. Não, Calu foi prévio. É, foi prévio do Grito. Ah, foi a primeira vez. É, mas negócio de circuito eu não sabia o que, não, que era. Então, tinha as paradinhas lá, do Fora do Eixo, aí que eu peguei. Então, ah, não, era coisa que é 7, na verdade. Eu Fora quero daí. Falar do Grito, que nasceu, né, praticamente junto com o circuito, lá em Cuiabá, junto com o Cubo. E, tipo, hoje é um festival que acontece de forma integrada, o que é muito foda, muito legal, em várias cidades, de vários países. É foda. E eu acho muito doido, tipo assim, a gente trazer isso pra cá, pra Sabará, por exemplo, sabe? O primeiro Grito foi... Onde que foi o primeiro Grito? Foi na praça? Não, foi lá no sítiozinho, lá no... Enfim, no bairro daqui, tipo, sabe, isso é um troço muito doido, né? Alguns coletivos levaram para uma cidade menores ainda que Sabará, um festival que acontece em âmbito internacional até, sabe, eu acho isso muito massa. É, isso aí. Ah, falando de show, assim, pra mim mais é essa oportunidade de a gente ter alguma coisa pra fazer. Eu, assim, tá, quando eu falei eu tinha 13 anos, eu não saía, nunca fui muito sair. Até porque eu não gostava de simplesmente sair e ficar na rua, assim, sabe? E aí a expectativa que eu tinha, tipo, de show é quando tinha, tipo, aniversário de Sabará, rodeio, o que, que vai ter de bom? Nunca tinha uma coisa que eu gostava, cara. Sabe? Não, até que tiveram alguns shows bacanas aqui na praça e tal. Mas agora sempre tem alguma coisa, sabe? Sempre tem um lugar pra ir. É, e tipo, igual Santa Luzia, tipo assim. Show e é uma coisa super próxima da gente, assim. O show que a gente fez aqui, ó, no Grito mesmo. Tipo assim, coisa que... Cara, que antes você ia querer autógrafo, hoje você toma cerveja com ele, velho. É isso. Oh, mas é isso mesmo. Eu acho que o mais doido, assim, é te dar a oportunidade mesmo da gente pegar e fazer, sabe? Aquilo que a gente gosta. É um lance muito... satisfação pessoal mesmo, que é uma coisa que eu não tive em outros lugares que eu trabalhei, assim. A gente é movido por paixão aqui, todo mundo é movido por paixão, pela vontade de fazer as coisas, de ver as coisas acontecendo, de ver crescendo, sabe? Quanto mais cresce, mesmo que não seja só o fósforo e tal, nossa, dá uma alegria tão grande. A gente sente, tipo, parte de uma família muito grande, todo mundo nossa. Contribui pra... Enorme, gigante, imensurável. E aí a alegria é proporcional a essas coisas, quanto os projetos que a gente realiza e tal, não só o Grito Rock, mas tudo que a gente vai fazendo, assim. A satisfação pessoal pra mim é o top, assim. É um grupo de amigos mudando a realidade do país, né? Assim, culturalmente, politicamente. Pra mim, de destaque do Fora do Eixo desses 5 anos, é o Congresso Fora do Eixo, que assim, é um momento de distensionamento total, que você sai do online, onde está todo mundo ali aglomerado na rede, se falando o tempo todo. Então você começa, você vê a cara de um por um, conhece um por um pessoalmente. E foi um momento que, tipo, do primeiro congresso que tinha lá, sei lá, 60, 70 pessoas, no segundo que tinha 100 e pouca, no terceiro quase 500 pessoas no mesmo, na mesma cidade. E você vê gente assim, ligando pro serviço, vai pedindo demissão, porque a galera pira mesmo, se entrega total. É um momento que você renova a força, assim, do desgaste que você tem do ano inteiro, da desilusão, de todo o processo que é cansativo e tal, doloroso, mas ao mesmo tempo é revigorante e é satisfação demais você fazer parte disso. Então, no congresso é um momento que você toma aquela injeção mesmo de olhar e falar, pô, não tô sozinho nem fudendo, tem muita saída, não é só o coletivo local, é tudo, ou Fora do Eixo em si, que cada vez tá sendo maior, já não é só Brasil, América Latina. O destaque pra mim desses 5 anos de Fora do Eixo é o congresso. Eu vejo muito um pouco de tudo, sabe? Igual da questão de ser uma coisa que tá me tocando aqui em Sabará e tá tocando o cara lá na Argentina, sabe? E a questão que Vanessa falou também, assim, da satisfação de eu tá fazendo e mudando, que antes eu tinha uma visão das coisas e aí vai ampliando e eu posso fazendo junto com todo mundo. E essa questão também de estar presente com todo mundo também é bem bacana, porque você conversa com a pessoa, tipo, troca ideia com ela o ano todo, assim, online. E pra mim, não tem uma coisa que super destaca, sabe? É tudo junto, ao mesmo tempo e agora. Para de reclamar e começa a mudar a realidade, sabe? Fazer. Fico sentindo, assim, que a gente passa, tipo, de espectador pra protagonista, pra produtor, de, sei lá, do que a gente quer ver. Quem quiser fazer... Quem, tipo assim, ah, não tem tal coisa, você pode fazer, tipo, pega e faz e tal. Se tem talento pra alguma coisa, você serve pra outra coisa. Oh, nossa, sempre tem muito pra fazer, sempre tem. Me dá logo Fora do Eixo, né? Apresentou telefones sem fio.